laboratorial sobre o aeródromo. Entra no controle. Terra Tango modificada aos 3 meias, tudo mantenha 125. Na 3859, chame Recife, na frequência 260, alterna 288. 260-288. 30, mantenha a posição antes da Juliette, vai aguardar alguns minutos devido ao congestionamento do ponto de espera. E também devido ao GEIV, que está fazendo inspeção agora no aeródromo Salvador. Qual que é o portão previsto pra gente? Portão 4. Direcionar a chambara táxi, como é que é a corrida? Coordenação entre companhia e Infraero, ok? A Infraero não passou o portão 4. Então, até o presente momento, ela não me informou nenhum outro gate. E o senhor vai prosseguir. Tá certo, obrigado. No 621, na chegada Bonf, desça para 4.000 pés. Ajuste em Salvador, 90 no 6, prepare o NDB Zulu da pistão 90. Guarde para a previsão. Papa Romeu e Juliette Epson, autorizado a decolar, pista 17, vento 140 graus 08 nós, manterá proa até cruzar 3.000 pés. Isso não é opção para 2509. Mas quer que eu vire, aguarde. Papa Romeu Juliette Eco Tango, decolado aos 39, chama o controle 119.35. 119.35, Papa Romeu Juliette Eco Tango. Mas quer que eu vire, prossiga. Controle Salvador. Bom dia, o Papa Romeu Juliette Eco Tango. Papa Romeu Juliette Eco Tango, mantém a proa até 3.000 pés e aguarde para levar a Pucca. Sente, vai manter a proa até 3.000 pés aguardando a Pucca, o Juliette Eco Tango. Chame Recife, 1251, alterna 3325. 3325, alterna 3325, tá 3663. Mike Eco Victor, confirmando o transponder 0125. Tango, vou Ipucas, vou para 270. Direita, Fuca, vai subir pro 270, Juliette Jacutano. Bom dia, azul 9979. Tá, número 3 aqui no ponto de espera. Tem alguma previsão para nossa decolagem? Azul 9979, não tem ponto de espera. No momento não temos previsão. É, temos a aeronave fazendo inspeção no aeródromo. Macaco Vitor, autorizado a linha decolar, pista 17, vento 140 graus, 08 nós. Bom dia, chegada a Mário, disse hotel 050, ação de medicação, inicia redução para 2509. Igual na metade, eu separo o NDB do Luda 10. Meu Macaco Vitor, decolado às 4, deixa no controle 199.35. 199.35, corre essa foto. Controle Salvador, é o Papa Romeu Macaco Vitor, decola com curva à direita, solicita DCP Manati. Macaco Vitor, direto Manati, ou no meu pé. A 250, bom dia, vai chegar da Mari, desça até o 060, após Vivo e Mari, inserção para 250 nós, separe o NDB do Luda 190. Tango, Serra Tango, da 4 milhas, posição coral, serviço radar terminado, chame o controle Ilhéus na frequência 1201. Serra Tango, controle. Serviço radar terminado, está 3 milhas, a posição coral, chame Ilhéus na 1201. Prossiga. Será fazer direto, o senhor já pode fazer o aeronave também. Pois de fato vai ser autorizado a voar o Terra V3 é meu. Salvador, boa, bom dia, 63 de novo, tá no 01, a informação é a hotel para o congestionamento. No 630, ingressa Juliette, portão 612, Freiro mudou seu portão, portão 612. 2109. Alugou 1630. Aí Freiro mudou seu portão, Juliette 612. Vamos pro 612 então. 6311 vai aguardar para o bus devido ao congestionamento do ponto de espera. A sua escuta, 6311. Não deseja fazer o RNAV ou o NDB do Lu? Já após Pelouva, vá até a Vito 366 e prossiga na descida para 2500. Após Pelouva. Gente, o Júlio vai ser a guarda em coordenação, porque se for para 17, talvez aguarde do mesmo jeito. Firma, Golo 648. A 250 vai fazer o Renato, o MDB do Lutão 90. Gente, então aguarde os 14 etapas por volta de 3 vermelhos. O meu Juliette é com o Tango. Chame o centro Recife na frequência 2685, alternativa 25, decimal 45. 2685, 2545, Juliette é com o Tango, muito obrigado. Tem escuta, tribo segura de Lejuna. Tripe 5221, autorizado a alinhar e manter o pistão zero. Golo 621, descendo para 2500, ajuste no 016, reporte no serviço 366. Porta no ponto 366, abaixando o decisão. Ô, 621. Golo 648, descendo para 2109. 2109, Golo 9. Alfa Tango Tango, mantém a ponta de espera. Alfa Tango Tango, autorizado a alinhar e manter o piscina zero. Alfa 366, bom, 62. Bom, 62, né, poste 2, chave 366. Posta no 366. Júnior, decolado 50, chama o controle 199, decimal 35. 135, boa, tripe. Controle, cordial, bom dia, tripe 5221. Tripe 5221, contratado aqui para o 200 na saída árvore. Informa que há um tráfego na sua posição de 11 horas a 9 milhas, mantendo 1.600 pés. Observo mesmo no TQS, o tripe 5219. 1221. Tripe Juliette, a gente terá condições de cruzar uma CT na 15 milhas? Firmo. Na 63, no nono, na posição 1, na informação hotel. 2.510, o ajuste é o 0.16. Gente, após ITAP, voo Serra Vita 366, descendo para 2.500 com 1.016, voo 1.648. É 250, desce até o 050. 050 para 250. Passando 366, eu vou 621. 621, vai completar a aproximação e chamar a torre 1.895. 5-2, decolado aí 5-2, chama o controle 1-9, decimal 3-5. Controle Salvador, boa tarde, bom dia. Alfa Tango Tango na Momo. Alfa Tango Tango, bom dia, contatada Central 100, perfil da Momo. Perfil da Momo, Alfa Tango Tango. 1.648, prosseguir na descida para 2.500. 2.500, 1.648. Torre Azul 9979. Azul 9979, mantém escuta. Salvador, voo 9621, passa na externa, baixar a salvar. Voo 9621, livre pouso na 10, vento 130 graus, 099. Livre pouso, voo 9621. É o Delta, Bravo Delta, na chegada na Mari, desce até o 050 e informa que está na pista 1017. Já ok, fui entrar em contato com a infraero aqui, já que ela não apareceu, vou entrar em contato novamente. Quero descer para 2.500, o ajuste 1.096, o Serra Vito 366 e poste no Serra Vito 366. Integrar o tráfego da frente a 11 milhas é um Boeing 738. Ok, descer para 2.500, vai repassar 366. Interceptando a final, passando 366, gol 1.648. 1.648, complete a final e chame torre 1.895. 1.895 a torre, 1.648. Torre Salvador, gol 1.648. 3 milhas e meia para o 372, baixada e travada, avistando. O 1.648, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, ajuste na 0.96. 1.016 aguardando, o 1.648. Azul 9979, após a passagem do Boeing da Gol, está autorizado a Alério Mateus, pistão 1.0. Alério Mateus, Azul 9979. Azul 9979, prepare-se para decolar de imediato. 7, Tango Zulu, mantém a posição. Então, Sané, 153 a bordo, 3 horas, dois, são 5 horas e 6 de altera no Galeão. 163, eu não ouvi ainda, quanto para a torre, 18, 95 a rua. Autorizado o táxi via Índia, para o ponto espera da 1-0, ponto espera 1-8, decimal 95, 63, no 1. Obrigado. Juliette, Tango Zulu, aguarde no ponto espera. Foi grau 3-1-7, estimado de pouso é 1-4-2-0. 1-4-2-0, copiado. Alfa Juliette, portão 1-1, confirma. Confirma o questionamento. Qual Bravo Delta, Bravo Delta e qual Celeste está fora? Eu estou podendo fazer o RNAV e o NDB Zulu da 1-0. Ok, após o estado será autorizado o acervo de 366. Caminhão Golf Vitor, prossiga. Afirmo. Está autorizado, vai direto de destino. Direto de destino, ao botão no câmbio. Pode aceder uma centena? Autorizado. Tchau, 366, 6250, compete a aproximação em torre 1895. 295 também. Agora 648. Azul 9979, decolada 857, controle 1199-35. 1935, grato. Oi, bom dia, Xené 6250, nacional da RNAV. Avistado. Xené 6250, conte aproximação, reporte marcador externo, frente pouso baixado travado, ajuste na 016. É, reportado, Xené. Já não vai ser travado, minha vez. O meu Golf Vitor, confirme a informação que é taxiado da mata até o Pátio 3. Autorizado o táxi até a Papá, reporte para o cruzamento. Bono 648 no solo 59, direita 121-9. Direito 219, Bono 648. Romeu Golf Vitor, autorizado cruzamento até o Pátio 3 via Quebec. Mike, na Lima, chame torre em correção, chame em solo 1-2-1-9. 979, voe direto líder. Direto líder, azul 9979. Portão 08. Alfa Juliette, portão 08, voando 648. Xané 6250, confirme o trem de pouso, baixado travado. Confirmo, baixado travou 6250. Xané 6250, livre pouso na 1-0, vento no 30 graus, 1-1 nós. Livre pouso 6250. Ah, meu Delta Bravo Delta, vou e dona e mantenha a high speed. Hoje vou encerrar, Vitor 366, mantendo a high speed. Romeu, Delta, Bravo Delta, desça para 2.500, ajuste a 1.0 no meio. 2.500, meio 16, Delta Bravo Delta. Azul 9979 para tomar cruz de bridge? Azul 9979 agora de coordenação com o C3. Vai dar 9979. C52, Azul chama Recife na frequência 260, altera 1288. Até a volta de espera, Xanemia 3-1-1. O Xanemia 250 no solo 02, direita 1-21-9. Não, obrigado. Até a volta de espera, Xanemia 3-1-1. Xanemia 3-1-1. Faz o procedimento NDB do 1-0 ou procedimento RNAV. Seja mais próximo, será atualizado o RNAV. Tango Juliette, Tango Zulu, autorizado decolar, sistema 0, vento 1, 20 graus, 1, 0, 9. Alô, hoje é 62, 5, 0, livrando a pista, bom dia. 48, gente, o hoje é 6250, via Alfa, reportando 6 Juliette. Alfa, reportando 6 Juliette, 6250. 5-3-3-2-5, você viu? Aqui em caminho do Sierra Vitor 366, o Delta Bravo Delta vai iniciar a redução, autorizado o RNAV. Delta Bravo Delta vai iniciar a redução, autorizado o RNAV. Autorizado o RNAV, reporte passando Sierra Vitor 366. Reportará. Próximo 35. Controle 1935, tá no Zulu. Controle de Salvador, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu, decolou, pista 1-0 na saída, Mamon. Juliette, Tango Zulu, contato radar na decolagem, subir, manter nível 1-0-0, saída Mamon. Vai subir, manter nível 1-0-0, saída Mamon, Tango Zulu. Pode ser da 1-0, pronto, se não é minha 3, mano. Xanemia 3-1-1, autorizado LR, manter pista 1-0. Autorizado LR, manter 1-0, 6-3-1-1 da Xanemia. Xanemia 2-0. 250, prossiga Juliette, portão 02. Juliette pro 2, 62. Passando Serra Vitor, 366, Delta Bravo Delta. Papá, meu, Delta Bravo Delta. Chama agora a torre sequência 198, decimal 95. 118.95, Delta Bravo Delta. Oi, Salvador, Papa Romeo Delta Bravo Delta. Papa Romeo Delta Bravo Delta, prossiga. Bom dia, passou o Sierra Vitor 366. 109. Gente, vamos passando o Sierra Vitor 372, Bravo Delta. Delta Bravo Delta, reportará o 372. Pois Xeremia 31, autorizado decolar, chama 0, vento 140 graus, 12 nós. Autorizado decolar, dá 10, Xeremia 31. Quilo Índia, formação Índia, confirma se é tudo bom? Pronto, cópia. Prezado, decola da 17, com a esquerda, vai sair no perfil da Lotar, acende até o 050. Controle 1935, racional transponder 0132. Delta Bravo Delta, Sierra Vitor 372. Delta Bravo Delta, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Delta Bravo Delta. 3 a bordo na bata, cotejamento correto, chame torre 1895, acionamento, táxi e decolagem. O Vitor está ciente da Índia? Autorizado, Aracaju 090, 10 decola, esquerda. Saída Conde, controle 1935, transponda 0270. Pegou filtro correto, 0270, reporte pronto. Xeremia 3111, contato radar na decolagem, subimos até nível 360, saída da Delta. 360 da Delta, 311. Papa Romeo Delta Bravo, Delta livre pouso na 10, vento 120 graus, 11 nós. Autorizado, pouso 10, Delta Bravo Delta. Controle, o gol 1094, após etapa, vai voar na Prodo 369. 1094, aguarde coordenação. Entendi. 1094, está autorizado para a Vitor 368. Após etapa 368 ou direto 368? Após etapa, Sierra Vitor 368, gol na 094. Após etapa, gol na Prodo 368, 94 é gol, graças. Gol na 094, isso para 4 mil pés, ajuste na 016. 1016 no altímetro, até 4 mil, gol na 094. O Delta é entrando na foto. Delta Bravo Delta, qual é o estacionamento? Aerostar. É, aeródromo? Tá certo. Tá Autorizado, iniciar e prosseguir até Taxi Lima, Bravo Delta. Juliette, Tango Zulu, livre. Tá livre, Tango Zulu, vai atender ao Monte Campeão. Tá 3896, sendo identificação. Autorizado chegada a Mari. Desce, mantém nível 050. Negativo, mantém perfil da chegada. Tan 3896, procedimento em uso NDB Zulu, na pista 10. Luna 094, autorizado Serra Vitor 366, desça para 2.503, parte de Serra Vitor 366. Luna Bruno 366, até 2.500, Luna 094. Stan 3896, autorizado o procedimento RNAV da piscina 0, após ITAP, aguarde... Aguarde novas instruções, são 3896. Mais cadena para Juliette, estamos juntos. Eu vou fevita para chegar. Obrigado, até mais para cá. Juliette, estamos juntos, está autorizado direto de cima. Tô saindo de cena coral. Milha por 366, visual, gol 1094. Gol 1094, chame agora a torre 118, decimal 95. 1295, uma ótima dia, até mais. Oi, Salvador, muito bom dia, gol 1094, passando 366, visual. Confirma. O Papa Rodeu. Papá, Alfa Tango Tango, plano de voo modificado aos 1.3 e 1.6, subir manter nível 1.0 de 100, condições de 0. 6311, chame agora Centro Recife, frequência 1251, alterna 133-25. 251-133-25, Oceané 6311. Ação, reporte Serra Vitor 372. Chamarendo 372, 4. É o Gol no 630, posição 62, paciente na informação Índia, autorização Recife. 630, senta, agora a coordenação Recife. Manda. Uniforme, Tango, Terra Alfa, prossiga. Tango Bravo Kilo Índia, o controle informou que o senhor fará a saída coral até 1-0 milhas, após será reordenado, ok? Chama 1510, corredor Vera Cruz, reporte no através do... através de Vera Cruz, uniforme Tango Oficial. Delta Bravo, Delta autorizado o cruzamento de imediato para o pátio 5, reporte de Bruno. Mike, é com o Vitor, prossiga. Passou 372. Gol 1094, check trem, livre pouso na 10, vento 140 graus, 099. O trem está baixado e travado, e livre pouso na 10, 1094. 1000 pés, corredor Vera Cruz, reporte no através de Paripe. 3-0, Recife, nível 370, via turístico 58, decola na 0, com a esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 11935 e o transponder 5552. Autorizado Recife, nível 370, via turístico 58, decola da 10, com a esquerda na Puca Caju, 1935-5552, o transponder, 1930. 330, correto, reporte pronto. Tudo a pista 10. Sim, ele é fora, trip 549. Santão, chame agora Centro Recife, frequência 12685, alternando 12545. Luna 094, no solo 2-0, livre pela Fox, solo 1-2-1, decimal 9. Fox 2-9, obrigado. Confirme. Romeu Golf Vito, autorizado a alinhar e manter pistola 0. 94, táxi Alfa e Juliette, portão 4. Alfa e Juliette, portão 4, obrigado. O meu conflito, eu mantenho a posição, faça um 180 e aguarde um ponto de espera, por gentileza. 0600050-138196. São 38196, desça para 2510. Um ajuste no 096. 2510-16, pode estar pode voar aqui a rádio 236. Aguarde, São 38196. Aguarde. Depois de SAP, vou para onde, São 38196? São 38196, após o SAP, inicialmente Serra Vitor 366. 366, São 38196, pode estar. Controle Salvador, 54 no 4 da Trip Medelt, descida. Trip 54 no 4, desça para 3000. Correção, desça para nível 050, ajuste na 096. Para o nível 050, Trip 54 no 4. Torre Bravo, Kilo Índia, fora do solo. Muito bom dia, Gol 1621 para autorização, presente da informação Índia. 621, informação Índia, Caxera, aguarde coordenação, cópia. Aguardando, saída da Elisa Brise. Sim, amor. Obrigado. Como Golf Vitor, temos a aeronave fazendo inspeção no aeródromo, sem previsões. Zero. Com ajuste na 096, procedimento em uso NDB, Zulu da pista na 0. Eu presto a informação de tráfego, foi solicitado para que retornasse ao ponto de espera devido à aeronave, laboratório, checando o ILS da pista 28. A linha e decola, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 140 graus com 09 nós. Só para informação, o tráfego mantendo 1.500 pés na linha do litoral nordeste, o Romeu Golf Victor. Direcionamento 612. Autorizado 612, repartaxe 630. Valeu que estava na taxa, 630. Patango Bravo Luíndia, correção, saída, autorizado saída coral. É, o controle está ciente que a intenção do Bravo Luíndia é setor norte, correto? Positivo, Bravo Luíndia. É isso. De Alagoinha. Ciente, Bravo Luíndia, será autorizado, aguarde. Azul 4207, reduza para 2209. De pronto, cópia. Autorizado, voo local. Inicialmente Serra Novembro e Mike Eco. Próximos destinos em coordenação com controle. Vai decolar 17 com esquerda, corredor forte. Controle 1935. Vai acionar o transponder 0132. Serra Vista 366, tá visual. São 3896, chame torre 1918-95. Trip 5414 está autorizado a manter a presente velocidade. Mantenha a presente velocidade, 2409-54-4. Zero. São 3896, reforçar a VIC 372, baixar travada, altímetro 1016. Reporta 372, baixar travada. Recife frequência 12685, alternando 12545. sempre mais de que ciente, aguardo coordenação e cópia. Gol 1621, cópia. Pronto, cópia, 621. 621, autorizado São Paulo, 360. Decola 1-0, curva direita, saída da Euleda, após o direto bridge. E após interceptou, perdeu 1-6. Controle em 1-9, decimal 3-5, transponder 5-5-5-5. Ciente, autorizado para São Paulo, 360. Decolando da 1-0 com curva direita, saída da Euleda após bridge, após Upper Zulu 1-6. O controle será 72-39-35 e o transponder 5555. Correto, 5555, reparte pronto, passando. Reparte para gol 1621. Desce para 2000 pés, 1-0-6-5-4-1-4 da tripla. Estamos 372 baixado travado, tá 3896. Tan 3896, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 0-9 nós, ou time 1-0-1-6. Conecta com 9, livre de pouso, tá 3896. Natal. Bora 630, autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 1-0, quando lá chame torre 1-8-95, ajuste na 0-6. 0-6, Pátio Índia, ponto de espera da 0-2-9-5, gol 630, bom dia. Bom dia, voo 1648, informação é a Índia. Posição 08, autorização de tráfego 350 para Maceió. Voo 1648, Índia confere, baixo para cópia. Você escuta, poderia adiantar uma passada aí? Pouca Zumbi, voo 1648. Pouca Zumbi, né? Gente, estabilizando agora no NDB Zulu da 1-0, já avisou com o campo. Trip 5494, ciente, chamei agora a torre 1-9, decimal 95. Chamando torre 1-9, decimal 95, trip 5, confirmando 5494. Queimando a posição, lado esquerdo da sua aeronave. Exatamente na faixa amarela agora. Gente, já avistei agora. O 630 avistou a sacola? Gente, se eu vou aguardar aí o fiscal prosseguir para o recolhimento? Gente. Tudo dá 1-0. Trip 5414, muito bom dia, altímetro 1-0-6, ponto externo baixado travado. Gente, reportará externo 5414. Tran 3896, no solo 30, direita, chama o solo 121, no décimo 9. Direita, presionando o ar. Bravo Kilo Luiz, que é ponto no ponto de espera, taxi Oscar, altímetro 1-0-6. 8-9-6, bom dia. São 3896, original táxi de Alfa, reportante da Juliette. Táxi de Alfa, reportante da Juliette, táxi 8-9-6. Bom dia, né, obrigado. Passou, Simbra, baixado, checado, 5414. Trip 5414, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, com 0-9 nós. Sente, tem livre pouso, pista 1-0, trip 5414. Gente, Dr. Charlie, aguarde para a cópia. Abatango, novembro, Yankee Mike, autorizado voo local, Salvador, Salvador. Altitude de 1000 pés, decola da 1-7, com a primeira curva pela esquerda, segue corredor forte. Transponder 0132, controle 119.35, torre 198.95. Salvador, vamos ver bem aqui, Mike, corrigindo, transponder 0134. Irá aguardar, previsão aí de 5 minutos para decolagem, devido à aeronave laboratório checando o ILS, ficha 28. Ok, gente, guarda. Sente com o atendimento correto para acionamento táxi, chame torre 198.95, nos vem aqui, Mike. Delta Charlie, prossiga. Yankee Delta Charlie, confirme destino. Gente, livre de acionar, agora de Paracopa, Yankee Delta Charlie. Solo 3806. Autorizado ingresso na Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, tá 3806. Vem, Mike, Mike, pode para o táxi. Controle Salvador, é o Papa. Prossiga, mas é comigo. Vitor, sente, no meu país, reporte rotatória visual com campo. Vai reportar rotatória visual com campo, Vitor. Azul 4207, desaparado 2000 pés, ajuste 9095. 2000 pés, 9095. O 4207 é autorizado, 3000 pés. 3.4207. 414, autorizado táxi Alfa, quilo, remota 04, parte 3. Confirma de aeronave. Prossigo a 642. Número 643, autorizado Maceió, via Peruísque 58, nível 370, decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda, saída Tuca, transição Zumbi, acena 5572, controle 119.35. Autorizado nível 370 para Maceió, via Peruísque 58, operando a pistão 0, primeira curva esquerda, na saída Tuca, transição Zumbi. Após o bicho, posição, o transponder 5572 e o controle 11935, voo no 642. Voo no 642, cotejamento correto, chama para puxa e acionamento. Porta puxa e acionamento, voo no 642.